Esta lambada se balanza de bum bum. Balánzate. Bum bum bum bum bum. Pa pa pa pa pa pa. Bum bum bum bum bum. Pa pa pa pa pa pa. Bum bum bum bum bum. Pa pa pa pa pa pa. Bum bum bum bum bum. Pa pa pa pa pa pa. Ela é doideira, mexendo a cadeira. Fico parado, essa mina é desordeira. É sem besteira, gata e maloqueira. No top 10 da minha vida é a primeira. Ela é porta aberta. No escuro ela se liberta. Se não gostou que vá pra merda. Chega aí, pompom já acerta. Eu quero ver todo mundo bailando. Bailando, bailando. Eu quero ver todo mundo bailando. Bailando, bailando. Bum, bum, bum, bum, bum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ba ba ba ba, mami mami, boom boom boom boom boom, mami mami, ba ba ba ba ba ba, mami mami, boom boom boom boom boom, ba ba ba ba ba ba, boom boom boom boom boom, mami mami, ba ba ba ba ba ba, mami mami, boom boom boom boom boom, mami mami, ba ba ba ba ba ba. E voa o francês da lampada. Movimento da cintura. Eu tô tocando que se forme a loucura. Quando eu a vejo tá na pista modelando-me. Quando eu a vejo tá na pista excitando-me. Eu já tô pirado da cabeça aos pés. Sinta a música, desfruta e alonga-se. Já tô controlando seus impulsos mentais. Agora tu não consegue parar. Bum, bum, bum, bum, bum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bum, bum, bum, bum, bum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Eu quero ver todo mundo bailando, bailando, bailando. Eu quero ver todo mundo bailando, bailando, bailando. Eu quero ver todo mundo bailando, bailando, bailando. Eu quero ver todo mundo bailando, bailando, bailando. Bum bum bum bum bum, mami mami. Pa pa pa pa pa, mami mami. Bum bum bum bum bum, mami mami. Pa pa pa pa pa pa, mami mami. Bum bum bum bum bum, pa pa pa pa pa pa. Merci, c'est bon mot. Merci para mí. E voa. Lo que quiera. Un portugués, un español. Maybe inglés. Yo soy en todo el idioma. Hey, mi amor.